1723, vai interceptar e iniciar a redução para aproximação. Reduzindo, 1723, estabilizando. 1723, completa a sinal IMS, chama a torre 118.95, tráfego precede 6 milhas e meia. 295, 723. Ocean Air 6313, request taxi. One or more souls on board, there is 5 hours and a half, 30 minutes. Alternate field, Cabo Bravo Golf Lima. Roger, confirm persons on board. One four, sir. Roger, 114 on board, QNH1018, taxi via India Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight. Hey, via India Alpha, it's 10-3-1-8-9-5. Good job, sir. Thank you. Recife, Azul 9-2-4. Para nós, isto é uma olhada, pouso autorizado. Livre pouso, Gol 9-7-0. Boa noite, 5-9-7-1 da Rio, lembrou? Boa noite, Rio 5-9-7-2, táxi de Alfa, Kilo, parte 3, posição 2, esquerda. Alfa, Kilo, parte 3, 2, esquerda, 5972 Rio. Alô, Salvador, boa noite, Azul 4959, State da Alfa, no pátio 3. 4959, informa o nível pretendido para Ilhéus. Nível 140. Prevista coral, número 2 para cópia. Guarda. Follow, Tom, 3197 para o pushback, acionamento no 7. Tente aguarde para o pushback, Tom, 3197. Guardando. This is Fox Hotel, Fox Aquila, Charlie, request. 1170, autorizado, Duna, desça 2000 pés, reporte localizador. Duna, 2000 pés, comandar no lock. Fox Kilo, Charlie, go ahead. Request 20 degrees to avoid 20 degrees to the right to avoid Foxtrot Hotel, Foxtrot Kilo Channel. Two deviations. Ok. 970, solo 013, reporte livrando à direita. Livrou 970. Chame solo 1211 para 970. Fazer uma boa. Boa. Essa foi o parqueamento do adiante, a gente está autorizado? Afirma, em coordenação com a equipe de solo, após parada do Ocean Air no portão número 4, está autorizado a chamar o táxi. Yes, após a parada número 4, está autorizado a chamar para o táxi, 3297. Fala, Salvador, boa noite, chegou 970, Lisandro. Fala, 970, boa noite, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, táxi Juliette. Nós temos uma aeronave já no ponto de espera, esperando devido a sequenciamento grande na chegada. Mais uma fazendo pushback, vamos aguardar para não congestionar o ponto de espera, porque com mais de duas aeronaves já começa a ingressar aqui no pátio e atrapalha a movimentação no pátio. Acredito que 5 minutos. Ok, seja o que você. Boa noite, Azul 4001, sítio da Alfa, para a autorização. Azul 001, saída prevista da Elze da Morte, aguarde número 3 para a cópia. Sítio, Azul. Copa 084, ready to copy. So 084, ready to copy. Clear to Madrid, flight level 350 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873. Flight plan route, Puka departure, Z-bar transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 10.8, spot 5117, read back. We are destination Madrid, ignition flame, level 350, approximately 10, not out, after November 8, 73, flight plan route. Packet transition, level T-bar, runway 10, left turn, packet 10.8, spot 5117, 0.8. Confirm flight level 350. Level 350, 0.8. Level 084, read back correct, call ready for push and start. Alfa Juliette, gol 70. Deixa eu manter a posição, aguardando a liberação do acesso ao seu portão. Guarda, 970. Runway 10. Roger, maintain route caution, 10, ocean air, 6313. 6313, maintain. Pushing start to Europa 084. 04959, pronto para 4? Pronto, Azul. Autorizado Ilhéus, nível 140, via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 120.8. Aciona 0260, proteja. 140 para Ilhéus, via Golf 677, decola na Coral. Roda 10, curva à direita, 208 a controle, 0260, transponder, 04959. Protegimento correto, chama para pushback e saneamento. Vamos lá. Falou, boa noite, Federal 9973, está no táxi, na sua escuta. Boa noite, Federal 9973, táxi via Alfa Kilo Fat 3. Alfa Kilo Fat 3, obrigado. Para o táxi, Ciotan 3897 com 165, 4 horas e 7, Fernando Galeão. 2165 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2198, edição 95, com voo. Táxi Índia Alfa, no ponto de espera 11895, obrigado, bom trabalho. 1970, táxi via Juliette para o portão 3, observando a aeronave da PAN saindo do pátio. Juliette, posição 3, com a nossa tirada, legal. T197, autorizado para o feedback solamente, chama para o táxi. Autorizado de uma para o táxi da 3197. Três, solo 19, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Tem pouso autorizado, pista no zero. 7.018, pista molhada, nível 1. Fechamento correto, chama para pushback saneamento. Salvo Salvador, gol no 723, droga no 723, táxi de Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette. 204, cleared for push and start, all ready for taxi. 204, push and start, we call you for taxi, remove your report. Vazou 4959, todos te dão acionamento. Boa noite, Xané 6212, pra alto. Oi, Salvador, boa noite, eu Xané 6212. É 212, Boituna, desça 2000 pés, 1098. Duna 2000, 1098, muito obrigado, né, 2098. Solos 2-2, à direita, Solon 2-1, decima 1, boa noite. 1, decima 1, boa noite. Doro, Xané 6-2-2-4, seria 2-3-0 para a casa. Xané 2-2-4, saída prevista com onde? Aguarde cópia. Aguarde. Alô, boa noite, gol, o Nuno 70 Libropis. Boa noite, gol, o Nuno 70, taxi alfa, mantente da Juliette. Mantente da Juliette, gol, o Nuno 70. Da Juliette, gol, o Nuno 70. Mantente a posição, aguardando a liberação do seu portão. Joana 6224, pronto para a cópia. 224, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída com onde? Decola da 10 curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5110, proteja. Cabrona 110, 610, would you please say the way? 208, será o controle alocado 5110, é o Ocean. Protejamento correto, para pushback acionamento. Passa 3097 com 3 horas e 20 de autonomia, esperando Campinas, 134 bora. Gente, 134 a bordo, altímetro no 098, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio, 1995, com gol. Índia Alfa, no ponto de espera 395, boa noite, tudo bem. No ponto de espera 90, pronto. Autorizado, alinhar e manter, cabeceira no 0, TAM 3897. Ali mantém na 10, 3897. Estimada aí pro início do push do 4959. Estamos aguardando, temos uma aeronave no ponto de espera, mais duas já no pushback, para evitar congestionamento do ponto de espera. Estimamos 5 minutos no máximo. Okay, obrigado. O Gol no 723, temos mais uma aeronave para ser no táxi do setor de trás do pátio, aguarde. 723, aguarde. Desceu, senhor. Although the passive dividend, this is Ocean 6313, passing 1800. 6313, radar contact on level 360, the departure. This is Ocean departure, and chance of my IL sales from present position. Clear leader. Clear the leader intersection 6313, thank you. Autorizado para o espectro, chama para o táxi. Chamando a Oi, Salvador, boa noite, tá 3197, próximo ponto de espera, próximo. 3197, boa noite. Após a decolagem do tráfego da companhia na cabeceira ali, mantém, então, 3197. Após o tráfego da companhia na cabeceira, vai dar em mantém, 3197. Zero vento variável, 029. The mission to the left is to weather heavy 190 miles, 6313. Good mission. Thank you. Então 3897 decolou os 27, chama agora o controle em 1208, boa noite. 208, boa noite, 3897. Para o Salvador, boa noite, eu estou na 3897, na Daniel, cruza 2000. Contato no radar, sobre o 320 via Daniel. 320 via Daniel. Bom, 723, após passagem do Aero Europa, táxi via Juliette, passando número 7. Juliette para o 07, após a Europa, voo no 723. O Zupa 959 está pronto, táxi 3 horas e meia de autonomia, alterna a vitória, para o B57. 57 a bordo, altímetro no 08, táxi via parte 3, aguarde para ingresso parte principal. Vai aguardar para ingresso principal, Azul. Vai intersection India. Via Inner and then intersection India, Roman 084. Só 3197, decolagem autorizada no 0, variável 039. Previsão decolagem, piso no 0, 3197. 8, 6, 8. Salvador, autoriza a noite da aula presente, 3297. Exato. Participação 1-0. Portão 1-0, seguindo a aeronave da companhia, voo 170. Copo 959, após passagem das duas aeronaves da Gol à sua direita, segue via Índia Alfa no ponto de espera Torreão 1-8, esse é uma nave 5 com voo. Ele vai guardar as duas aeronaves da Gol, como prossegue o ponto de espera, nós chamamos 289. 4959, obrigado. Salo, Salvador, Gol 1-1-1-3-4, noite. 1-1-3, por 30 milhas de informações. Esquadrão em Salvador, TAM 3197, passa 1500 para o 380 na Dael. Contato radar 3197 via Dael, sobre o 380. 380, TAM 3197. Contato 1134, autorizado Maceió, nível 350, via Pendulum no 7, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 por via esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5123, ou seja. Vezão 97, pode voar, Irumi? Vezão Aracaju, o controle 120.8 e o transponder 5123 para o gol 1134, para informar o presidente da manhã. Muito obrigado. Protejamento correto, informe. O azul 001 para suspeito de equipamento, está na posição 9. De coordenação com a equipe de solo, faz parada do Binder Bowl no portão 10, está autorizado, chama para o táxi. Gente, após o gol, no 10, né, está autorizado. 101, vejam lá. Duna, autorizado LS, ajuste no 018. Ok, após o desvio, Duna, autorizado, 18, boa noite, 68. Ocean S6313, cover 6 centric, frequency 1251. 1251, Silver Service, 6 3 3 solicita desvio à esquerda para essa formação para o 205. Sente. Localizador Oceaner 6212. 212, chame a torre 1895. 395, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, muito boa noite, Oceaner 6212, está a 2 milhas de Coimbra. 895. Dan 3297, agora necessita de rios à direita na proa 245 por 30 milhas antes das formações. Gente. Dois. Mandando minha 212. Azul 9400, autorizado Brasília, nível 340, via Pendulum 17, saída Arbor, transição Eleva. Decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5121, coteja. Azul 5001 com 4 horas e 15 de autonomia, alternando Ribeirão Preto e 121 a bordo, 121. 121 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, decimal 95, um gol. Ponto de espera, 1895, canal 1945, 001, gol, obrigado. Observador do parque, 1208, vai lá. Climber 350, departo Lotus, Zero de Maleita, Europa Civil, vai. 873, autorizado com VINS, nível 360, via Pendulum 21. Saída Rapport, transição Elefa, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 51 no meio, coteja. Passe 8, fora. C10 curva à direita, 120.8, 5116, 5116, sideral 9973. Sargento, correto, chamar para o pushback acionamento. Chamarei, obrigado. C3197 retornou a rota. 97, mantenha a proa de Leda. Chama centro Recife, frequência 1251. Proa de Leda, chama 1251, C3197. Janer 62, 1-2, no solo 37, libere a direita, chame solo 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado, boa noite, 2-1-2. Alô, muito boa noite, Janer 62, 1-2, de vossa escuta. 2-1-2, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Juliette, 4959, decolagem autorizada, 1-0, vento variável com 3 nós. 4959. Decolagem autorizada, 2-4959. O 4959, decolado às 39, chame o controle 1208, boa noite. 208, chama lá, boa noite. Controle de Salvador, 4959, boa noite. 5101, boa noite, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0, 5101, né? E manter 5-0. Antes da Juliette, Xené 6212. Xené 6212, táxi via Juliette, posição remota 1-2. Juliette, remota 1-2. Bravo, boa noite, Zona 705 na 8, pushback acionamento. Polar 405, aguarde para pushback acionamento. Aguardando. Estabilizado o localizador, o voo 1868. Tem uma torre 18, decimal 95. 1895, 968, obrigado, até logo. 5001, decolagem autorizada, 10, vento variável 029. Livre decolagem 5001. Torre Salvador, muito boa noite, com 1868, estabilizado X-ray 10, visual. 1808, boa noite, continue aproximação, pista 10, vento variável 2 nós, informarei pista livre no 868. Prosseguindo, aguardando pista livre, com 1868. 1134. Autorizado, prospectando o Maracanã, com 1124. 1134. Rota 3305, pushback acionamento no 05. 3305, autorizado de chamar o táxi. Autorizado, vai chamar táxi, Rota 3305. E o Azuna White chama Tchá. O Azuna 405, agora sim, autorizado de chamar o táxi. Autorizado de chamar o táxi, eu no 405. Rocha 6224, para acionamento pushback no 24. Gente, aguarde para o pushback, Rocha 6224. Temos 3 aeronaves já autorizadas, estimado de 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos então, 6224. Desvio à esquerda devido a formações, magnética 197. Foi aproximadamente 15 milhas. Gente. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001. Azul 5001, contato radar, subam 360, voo Leda. Voa Leda ao 360, 5001. Europa 084, calma, Civic Center, frequency 12685. Olá, Tadic, decimal 85, Europa Civic, boa noite. Patrão 07, acende identificação, Voiduna, terça 2010, ajuste no 098. Voiduna 2010, 098, solicita a posição para Porto Seguro. 774, autorizado Porto Seguro, nível 180, via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5130, proteja. Autorizado, Porto Seguro, nível 120, de Golf 177, traz decoral, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, transponder 5130, azul 2774. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamada para pushback acionamento 2774. Azul 5001, só fazendo desvios à direita, aproveitar a formação. Confirme. Azul 5001, desvios à direita para evitar a formação. Conta com a liderança. Desvios à direita, informo o tráfego, posição de 12 horas, 11 milhas. Cruzando 085 para 140, é um ATR-72. Ciente, 4501. Uno 868, escola 46, libere direita, chame solo 1211. 1-1, bom. Informador, zona 868, livrando, se escuta. Zona 868, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, boa noite, meu. Autonomia de 2 horas e 45, alternativa Natal. 192 a bordo, altímetro 1018, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, adicional 951, voo. Índia Alfa, ponto de espera 195, ah, boa noite, bom trabalho, 1134. No 134, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento variável 02 nós, gol 1134. Aí decola pistão no zero, gol 1134. No ponto de espera, torre 18, decimal 95 com gol. Salvador, boa noite, 5972 a Rio, com atraso, Daniel 340. Boa noite, 5972, saída prevista da EL, Leda Bidev, aguarde cópia. Boa noite, 68, manda em posição antes da Juliette. Manterá antes da Juliette, boa noite, 68. Aguarde para o inspecionamento, será o número 2 no setor. Pulo 868, mantém-se da Juliette aguardando a liberação do seu portão. Ok, vai aguardar. Boa noite, ela. Taxi via Juliette, portão número 5. Juliette pro 5, boa noite, 68. Passa 3305, ponto espera da 0, pronto, boa noite. Boa noite, Alim mantém cabeceira no 0, TAM 3305. Alim mantém no 0, TAM 3305. 6224, autorizado para inspecionamento, chama para o táxi. Direcionamento central, táxi, o 6224. Salvador, boa noite, 9405. 9405, sente, mantém o ponto de espera, 9405. Hotel do Galeão, nível 340, via Air Whiskey 50, saída da Euleda Bidev, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5105, bateja. Levado para 5972 da Rio, Galeão, 340, para a perfeita da Euleda Bidev, para a Air Whiskey 50, primeira curva à direita, 208 ao controle, 5105, na ponta do estacionamento. Planejamento correto para prospeccionamento. Está pronto no pátio 3, posição 2, Lima. A gente aguarde. Cascavel 03 Copio, descida ao nível 050. Siga. Gente, aqui da autorização 400 Guarulhos. 9810, autorizado Guarulhos, nível 400, via Upper Whiskey 50. Saída da Euleda Bidev, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5114, coteja. Autorizado 400 Guarulhos, informe Whiskey 50, da Euleda Bidev, decolando da 10, 208, 5114. Planejamento correto, para prospeccionamento. Agora aí, 9405 ali, mantém cabeceira 1-0. Ele mantém 1-0, 9405. Deixa eu ver aqui o seu nome. Gente, agora será o número 2 no patch 3, Rio, 9810. É, 9810, número 2. Decolou 53, chame controle em 1208, boa noite. 208, boa noite. 1, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13325. 25, secundária 3325, 001, boa noite. Salvador, muito boa noite, tá 3305, Puka. Boa noite, tá 3305, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 330, via saída Puka. 330 via Puka, 3305. O Cascavel 03 está presente, está autorizado direto Duna. 6224, para táxi, está com 112 a bordo. 32 horas e 19, atendendo Marcel. Confirma POP? 112. 112 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18095, bom voo. Índia Alfa, 18095, obrigado. Paulo Sideral 9973 para pushback e acionamento no pátio 3. Sideral 9973, aguarde o número 3 para pushback no pátio 3. Número 3 no pátio 3, aguardando. Passou 9400, em coordenação com a equipe de solo, após sair do chuné na retaguarda, autorizado pushback somente, chama para o táxi. Na 72, autorizado para inspeccionamento, chama para o táxi. Cinco 972, autorizado para inspeccionamento, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 5972 aí. Chamada 6224, no ponto zero. Ali mantém 1-0, 6224, ali mantém cabeceira 1-0. Mantém, 6224. Azul 9405, decolou 56, chame controle 1208, boa noite. 08, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 9405. Voo 9405, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 360, via saída árvore. Via saída árvore 360, 9405. Comodoro Azul 4107, está avisado. 4107, completa final, cheque prepouso, chama Torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 395, Azul 4107, vai. Voo 1134, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 12545, bom voo. 2085, 2545, Recife, boa noite, bom trabalho, 1134. Azul 4959, serviço a DAS está encerrado, agora afastado de Salvador 55 milhas, mantenha o nível de voo no 40 e chama o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1, bom voo. Controle 3152, informação bravo. 3152, aciona a identificação, descida está autorizada até o nível de voo 100, via chegada máxima. 100, via chegada máxima, 3152, possibilidade de voo 1, as informações do está autorizado os desvios do TAN 3152 e, por gentileza, desça reduzido, vai seguir um Charlie no 30 na final. Azul 9405, dá presente para autorizado direto Elefo. Direto Elefo 9405. O Xangai 224 decolou ao 58, chame controle 1208, boa noite. 208, boa noite. É 224, contato radar só do nível de voo 190, sai da Conde. 190, vai com Conde, 6224. Quatro, no 07, pouso autorizado, vento variável, 029, pista molhada. 7, de pouso no 0, azul, 407. Entro no 08, táxi guia Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Para o táxi 5972 da Rio, 3 a bordo, 3h40 de autonomia, alterna agora. 3 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Confirmando 03 a bordo, Índia Alfa, 1895 no ponto de espera, 972. Correto. 9405 vai tomar a proa 10 graus aqui, entre as formações, quase 10 milhas somente. 79405. Não, 3305, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. 2085, 2545, Dan 3, 305, boa noite. 407, solo 02. Chama agora o solo em 1-2-1-1, 4-1-0-7. 2-1-1, solo do 4-1-0-7, até mais. Até mais. Salvador, boa noite, do 4-1-0-7. Noite azul 4107, táxi via Alfa, repassante da Juliette. Alfa, repassante da Juliette, azul 4107. Azul 9405, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 288, 260, azul 9405, boa noite. Salvador, boa noite, 5972, aí no posto de espera, dando 0, está pronto. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0, 5972. Alinhe e mantém na 0, 5972 a Rio. 793, tem informação, bravo. 273, acionou identificação, nível de voo no 60, Rui Bonfo, para interceptar a chegada a Bonfo. Reporte ideal e descida, o contato radar estabelecido, passando agora a posição Conde, 273, afastado 67 milhas a nordeste de Salvador. Voando Bonfo, azul 273. 73, após a passagem do 767 da Rio, podemos efetuar o pushback do acionamento? Afirma em coordenação com a equipe de solo, chama para o TAC. Ok, após o 67, o Sideral faz o pushback. Fala, Juliette, do 4105. Tente manter a posição antes da Juliette. Ah, sim, pode falar, do 3152, Atan, descida está autorizada até 4 mil pés, o ajuste 1-0 no 8. 4 mil, 1-0 no 8, 3152, está livre da redução em TAP? Até 4 mil, 3152, livre. Certo. Salvador Azul, 9400, saída Arbor, passa 1500 pés. 9400 da Azul, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 340, via saída Arbor. Sobe nível 340, azul 9400. Firma em coordenação com a equipe de solo, o azul 2774, chama para o táxi, na retaguarda sideral. Faz o táxi lá para a retaguarda sideral, 2774. O 4107, após a passagem do Rio à sua esquerda, táxi via Juliette, portão número 9. Abro a 090. Pois já dizia o TAM 3152 à esquerda. O tráfego antecede em forma agora na posição de 1 hora a 9 milhas. Está no rumo nordeste, mantendo 3 mil pés no Challenger 30. 3152, o Cascavel 03, a descida está autorizada para 2 mil pés. O ajuste permanece no 0 no 8, está autorizado a final do procedimento e ELS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2000, ELS X-Ray da pista no 0. 9, TAP 3152. 2. Rio 98, no 0, ponte, espera dar um lugar. Rio no 0, boa noite, ali mantém cabeceiro no 0, 98 no 0. Ali mantém no 0, 98 no 0. 5972, decolou 07, chame controle em 1208, uma boa noite. Controle 1208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, ao Rio 5972. 972, contato radar, sobe e mantém nível de voo 340 na saída da EL. 340 na saída da EL 5972. 3152, redução de velocidade para 2109. 3152, 2109. Na 6224, na descida estou autorizado até o nível de voo 120. 120, obrigado. Também. 23 a bordo, altímetro 108, taxi de Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, esse voo 95, bom voo. E ponto de espera 1895, sinal 9973, obrigado. Voo 2774, coordenação com a equipe de sol, faz passagem do federal na retaguarda, autorizado respectivamente, chamar o táxi. 19400, está autorizado de desvio, após o Elefa. Após o Elefa, azul 9400. Só faz passagem do federal na retaguarda, está autorizado respectivamente, chamar o táxi. Nossa, tá federal, a gente chama para o táxi, 2774. Salve, voo 9053, autorização Galeão. São 3152, a descida está autorizada para 2000 pés, aguardando autorização da final do procedimento. 2000, aguardando autorização do procedimento, 3152. Bom nível 380, Viana Pernambuco 857, saída da EL, Leda e Rumi. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5137, coteja. 2, mais 5. Vitória, Salvador, Chanero 62. Pode transferir, boa noite. 8258, acione a dedicação, desce ao nível de voo 050, via chegada a Mário. 050, via a Mário 62. 22, solicita a proa 280 agora, por apenas 5 milhas para desviar da formação. Nível de rios, o Rio 5972, após direto Leda. Após direto Leda, ciente 5972. Na 3152, completa a redução para velocidade de aproximação, autorizada final do procedimento de ILS X-Ray, reporte estabilizado. Ciente, a pista está molhada, senhor? Confirmando com a torre. Aqui. Climatismo, tem 09973, no ponto de espera, boa noite.